Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, de tudo, amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Oi, meus amigos. Já está no ar o nosso programa Amado Batista de hoje. E é com alegria, com carinho, como diz o nosso conterrâneo lá de Bode com Sede, que é o lugar onde eu nasci, com muita satisfação. Ele dificulta a palavra. A palavra é fácil, satisfação, mas ele fala, é com muita satisfação. É mais difícil do que o que é a palavra mesmo. Então, Edelson Moura está aqui no seu rádio, trazendo mais um programa do Amado Batista, o mais amado do Brasil. E por aqui, nós vamos atender muitos amigos, muitas pessoas que gostam das músicas deste grande ídolo da música popular brasileira. Eu quero começar o nosso programa de hoje com uma belíssima música para vocês. Agora ou Nunca Mais. Por sua vida, sou uma saudade que nunca mais será esquecida. Se você quiser me amar agora, só agora, nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais. Se quiser me beijar agora, só agora, ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais. Vou vivendo assim, sofrendo assim. Não posso ficar nem mais um minuto junto a você. Se você quiser me amar agora, só agora, nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais. Se você quiser me Oh, nunca mais. Oh, nunca mais. Agora beijo, tá? Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais. Oh, nunca mais. Oh, nunca mais. De novo. Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais. Oh, nunca mais. Oh, nunca mais. Se você quiser me beija agora, só agora. Batista, o mais amado do Brasil. Quero mandar os nossos alôs especiais aqui para ouvintes que ficam conosco sempre, estão sempre ligadinhos aqui no Edelson Moura, no programa do Amado Batista, lá em Juara, Dona Evangelina. Nunca mais conversamos, né, Dona Evangelina? Mas está tudo bem com a senhora, graças a Deus. Como é que está aí a nossa representação Saúde com Beleza? Dona Evangelina é nossa consultora, já tem muitos anos, que trabalha com a nossa... com os nossos produtos, não é verdade, Dona Evangelina? E também o Tozinho, lá em Araçuaí. Tozinho, seja bem-vindo à nossa Saúde com Beleza. Ele também está lá em Araçuaí, representando todos nós aqui, né? A Rádio Estúdio Brasil, a Saúde com Beleza, exibindo os nossos programas. Tozinho já é um parceiro de muito tempo, de muitos anos, através do rádio. Tem lá também os seus programas, através da sua emissora. Mandar o nosso abraço para todos os nossos ouvintes de Araçuaí. Meu querido Taliba, lá de Itaobim, no estado de Minas Gerais, também recebe o nosso alô. Está aí ligadinho, ouvindo a gente. Doutor Petrônio, lá de Açailândia, no estado do Maranhão, está visitando Brasília. A qualquer momento ele deve aparecer por aqui, eu quero bater um papo com ele. E lá de Ninheira, em Minas Gerais, Dona Hélida, Vânia, nossa querida modelo, lá de Sinop, a cidade mais linda do Mato Grosso. As outras que não fiquem com ciúmes, né, Vânia? Ai... Sorriso, não fique com ciúmes. Lucas do Rio Verde, também não precisa ficar com ciúmes. Mas Sinop, Sinop realmente está ganhando. É uma cidade encantadora. E vamos também mandar um alô para a nossa querida cidade de Aripuanã, nosso querido Adenilson de Carvalho e a sua loja que está bombando em toda a cidade, a nossa Saúde com Beleza em Aripuanã. Que maravilha, né, gente? Olha, eu faço crer que o nosso programa de televisão, mudando agora de assunto, como diz o povo, né, mudando de pau para outra coisa. Então, assim, o nosso programa de televisão deve estar estreando nos próximos dias. E com isso eu quero aqui deixar todos os nossos queridos artistas, cantores, todas as pessoas envolvidas com música, que nós estaremos aqui com o telefone da nossa central, que é o 61-3532-6993, à inteira disposição dos nossos cantores, dos nossos artistas, e avisar para todo mundo, ninguém paga absolutamente nada para se apresentar no programa de Edelson Moura, é inteiramente de graça. Cantores ricos, cantores pobres, não importa, todos terão vez em nosso programa. Nós vamos ter aqui uma lista, o seu nome vai ser colocado nessa lista, você pode mandar o seu disco, mandar o seu CD, já para a nossa produção, e ela vai naturalmente entrar em contato depois com você. Gente, eu quero pedir a todos, né, porque eu já falei aqui outras vezes, que as pessoas que gostam do Edelson Moura, que nos escuta através do rádio há muito tempo, eu espero contar com o apoio de vocês. Né? Quando ficarem sabendo o canal da sua cidade que vai exibir o nosso programa, fique de olho, assista, né?

não é viver num mundo à parte, isento de problemas, contrato particular. Não. As pessoas felizes são as pessoas normais, minha gente. São aquelas pessoas iguais. Portanto, eu tenho aqui uma coisa para dizer para aquelas pessoas gananciosas que acham que o mundo é só delas, que o sol nasceu para elas, somente para elas, que elas estão no mesmo mundo que eu. Elas estão sujeitas às mesmas lutas, com decadências, decadências financeiras, sucessos financeiros, tudo é igual. Decadências físicas, porque nós todos envelhecemos. Ninguém será eterno na face da terra. Por isso é muito importante estas pessoas que acham que o mundo é só delas, o sol é só delas, é muito importante que elas saibam que elas não têm brilho especial no olhar. Se você olhar para uma pessoa dessa, uma pessoa que só pensa em si, não pensa no próximo, você não vai encontrar simpatia. Estas pessoas vivem amedrontadas. Essas pessoas não amam, não sabem o que é o amor. Então elas precisam aprender. E como é que elas aprendem? Muitas vezes nós temos que falar para elas, temos que conversar com essas pessoas, chegar para elas e dizer: olha, procure meios de você se livrar deste pensamento de que o sol é só seu, o mundo é só seu. Elas precisam se libertar disso. E nós temos que encontrar uma maneira de ajudar estas pessoas. Esteja você longe ou perto delas, você precisa ajudá-las. Porque senão, elas não vão se considerar felizes nunca. A gente só é feliz quando compartilha. Se nós não compartilhamos, não compartilhamos a nossa felicidade, não compartilhamos a alegria, não compartilhamos aquilo que nós recebemos de Deus, fica difícil, muito difícil. Então nós temos que ter êxito na vida, mas temos que entender que todos têm a capacidade de ter êxito e todos merecem também ter êxito na vida. Ah, não é porque eu estou vendendo isso, eu estou vendendo aquilo e ele entrou no mercado para me atrapalhar. Ninguém atrapalha ninguém. Se você for capaz, você sobreviverá. Você estará sempre na frente. Então, meu amigo, minha amiga, nunca pense que o sol é só seu, que o mundo é só seu. Até porque Deus, o Supremo, que lhe dá o poder, que lhe dá toda a capacidade, ele está com você. Mas quando você começa a pensar de maneira individual, individualista, quando você começa a pensar com ganância, a desfazer dos outros, ele abandona você, ele larga você, porque Deus, ele quer a nossa união. Ele quer que você repita várias vezes: estamos unidos a Deus e aos irmãos. Esta é a frase que você deve guardar. Temos que viver unidos a Deus e aos nossos semelhantes. Vamos cantar, amado Batista? Nosso programa está só começando. Está com raiva de mim? É esta música que vamos ouvir. Conseguiu o meu corpo aquecer. De madrugada gritei seu nome, chorando sem perceber. Mas a saudade mentiu pra mim, ela não trouxe você. Tá faltando a flor sobrando espinhos, machucando meu coração. Morrendo de amor, tô aqui sozinho, nas garras da solidão. Tá doendo, que sufoco, meu amor tá com raiva de mim. Tô sofrendo, feito louco, vida minha não faz assim. Tá doendo, que sufoco, meu amor tá com raiva de mim. Tô sofrendo, feito louco, vida minha não faz assim. Sobrando espinhos, machucando meu coração. Morrendo de amor, tô aqui sozinho, nas garras da solidão. Tá doendo, que sufoco, meu amor tá com raiva de mim. Tô sofrendo, feito louco, vida minha não faz assim. Doendo, que sufoco, meu amor tá com raiva de mim. Tô sofrendo, feito louco, vida minha não faz assim. Amado Batista, Amado Batista Show. Falaremos agora do produto que vem fazendo muito sucesso. É o óleo de avestruz Sopremo, meus amigos. O óleo de avestruz hoje é um produto reconhecidamente eficaz contra muitos males. Os ômegas 3, 6, 7 e 9. O que acontece é o seguinte: nós necessitamos dos ômegas, precisamos dos ômegas. Muitas pessoas, elas acham assim, para que serve mesmo este óleo que o Edelson Moura fala, que é um alimento e não sei o que, bebê e bababá. Olha, ele é um alimento natural, acho que posso até afirmar, é o alimento natural mais rico em ômegas que se conhece na face da Terra. Naturalmente, você já ouviu falar dos ômegas 3. Você já ouviu falar. Só que o óleo de avestruz contém os 4 ômegas ao mesmo tempo. 3, 6, 7 e 9. Isso mesmo. Então, meus amigos, parem um pouquinho para pensar, porque este produto é natural e está à venda em todo o Brasil através dos nossos representantes Saúde com Beleza. Ele é muito bom para queimaduras. Pessoas que sofrem queimaduras. Pessoas que têm imunidade baixa também. Colesterol alto, intestino preso, olha só que beleza, regula o intestino, seu intestino vai ficar bem saudável. É uma maravilha. Eu gosto de falar do óleo de avestruz, porque leva muitos benefícios para as pessoas. Dores reumáticas, às vezes você está cheio de dores pelo corpo, tome o óleo de avestruz Sopremo. É o do rótulo vermelho, minha gente. Sopremo é o óleo de avestruz natural distribuído pela Saúde com Beleza para todo o Brasil. Prefira o óleo de avestruz Sopremo. Aqui está o nosso site, saudecombeleza.com.br. Lá você encontra também todos os nossos telefones. E qualquer dúvida, você pede o telefone do nosso representante na sua cidade. Se não tiver, seja você também um representante Saúde com Beleza. O que você acha? Não é uma boa? É uma ótima. E agora, a música Vitamina e Cura. Música. acho que vale a pena. Ai de você se eu te puser as mãos. Esse teu corpo de pele morena me envenena de excitação. Eu tô e ninguém me segura. Tô muito louco, tô de alto astral. Você é minha vitamina e cura, minha mistura de bem e de mal. Meu coração bate mais excitado, meu corpo vibra de tanto querer. O teu pedaço de amor e pecado é o lugar que eu quero comer. Meu coração bate mais excitado, meu corpo vibra de tanto querer. O teu pedaço de amor e pecado é o bocado que eu quero comer. Só de te ver acho que vale a pena. Ai de você se eu te puser as mãos. Esse teu corpo de pele morena me envenena de excitação. Eu tô que tô e ninguém me segura. Tô muito louco, tô de alto astral. Você é minha vitamina e cura, minha mistura de bem e de mal. Meu coração bate mais excitado, meu corpo vibra de tanto querer. O teu pedaço de amor e pecado é o lugar que eu quero comer. Meu coração bate mais excitado, meu corpo vibra de tanto querer. O teu pedaço de amor e pecado é o bocado que eu quero comer. Meu coração bate mais excitado, meu corpo vibra de tanto querer. O teu pedaço de amor e pecado é o bocado que eu quero comer. Meu coração bate mais excitado, meu corpo vibra de tanto querer. O teu pedaço de amor e pecado é o bocado que eu quero comer. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Gente, eu quero mandar um alô para o interior do Rio de Janeiro. Eu recebi uma mensagem, um e-mail do Odair José Barbosa de Castro. Alô, alô, Odair José Barbosa de Castro. Edelson Moura, trabalho em uma emissora de rádio onde tem o quadro Cantinho do Amado. E por isso, se possível, quero ouvir uma música. Eu ofereço para todos os ouvintes. A música que eu quero ouvir é Intrusa, que é uma das músicas mais bonitas que eu acho do Amado Batista. Muito obrigado, amigo, abraços e fiquem todos com Deus. Que coisa boa, Odair José. Contar com a sua presença aqui no nosso programa, a sua participação e ainda mais finalizando a sua mensagem, abraços e fiquem todos com Deus. É bom, né, gente? Ficar com Deus é a melhor coisa do mundo. Eu estou sempre com Ele. Esta semana fizemos uma viagem para a cidade de Hidrolina, no estado de Goiás. Semana passada, Semana Santa e não sei o que e tal. Ah não, vamos lá para Hidrolina, tem uns amigos nossos lá que eles têm umas galinhas caipiras. Até trouxemos umas galinhas, pamonhas, esses negócios assim, que a gente vai para casa dos outros, né? Então o pessoal cuida bem da gente. E meu amigo Nilson, que nasceu lá na cidade de Hidrolina, ele caiu na besteira, fez uma grande besteira na vida dele. Convidar Edelson Moura para passar a Semana Santa em Hidrolina. Naturalmente, meu amigo velho Newton, ele pensou assim, não, é Nilson, ele pensou, não, ele não vai vir, porque de Brasília a Hidrolina, 300 e poucos quilômetros, ele não vai vir, né? Ele pensou, né? Se estribuchou, porque fui eu, Belinha, Marina, Belinha é a cachorrinha, eu levei a cachorra também, eu, Belinha, Marina, Rayan, que é o namorado da Marina, todo mundo. E ainda liguei para os amigos lá de Anápolis, né? Digo, vamos para lá, vai ter jogo de futebol e não sei o quê e tal. E fomos todos para lá. Então minha comadre Zilda, meu compadre Nilson, nos recebeu carinhosamente lá com a minha filhada, a Milena, né, que também estava lá com seu namorado André, doutor André. E foram assim alguns dias de muita alegria, de muita satisfação lá na belíssima cidade de Hidrolina, no estado de Goiás. Eu fiquei até com vontade de mudar para lá, de tão bem recebido que eu fui. É, mudar para lá, porque olha, eu trouxe tapioca, farinha, frango caipira, o carro veio abarrotado. Abarrotado, não sei como é que o povo gosta tanto da gente desse jeito. Gente, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês de Hidrolina, meu compadre Nilson, minha comadre Zilda, minha filhada Milena. Vocês todos são muito bacanas, muito carinhosos em receber a nossa família com todo o carinho aí com vocês. E agora vem aí a música Intrusa, que foi a canção que o meu amigo Odaí José Barbosa de Castro, lá do Rio de Janeiro, pediu para ouvir aqui no programa do Amado Batista. Então canta aí, ô Amado, para o Odaí José, a Intrusa, que é o nome da música que ele pediu. Você entrou na minha vida sem saber por onde, mexeu nos meus segredos. Eu nem sei a fonte. Fofocas e fofocas me envolvem duas vidas, tentando colocar em jogo um romance que esteve falido. Você não sabe o que está falando. Você, se soubesse que eu te adoro tanto, não estaria aí dizendo coisas que não deve de seu melhor amigo. Você, que eu tive a coragem de dizer baixinho só pra você os segredos de uma vida a dois. Justamente você foi servir de intrusa numa segunda história. Você não sabe o que está falando. Você, se soubesse que eu te adoro tanto, não estaria aí dizendo coisas que não deve de seu melhor amigo. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Meu queridíssimo amigo Thales Oliveira, manda aqui pra gente mais um e-mail. Eu quero uma música do CD novo do Amado Batista, oferecendo a todos os ouvintes da Cristal FM, os clientes da churrascaria e lanchonete Beira do Rio, que hoje é Delson Moura, está funcionando em novo ponto. É muito bom você falar mesmo para mim, porque você mudou escondidinho, sem avisar nada para mim. Vai que eu pego o carro e chego lá em Beira do Rio, em Beira Rio, vou bater com a cara na porta daquela lanchonete antiga que você estava, e você já está em novo endereço. Foi muito bom você mandar

Doce foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista Show. Tem um pedido de alô aqui para o pessoal da Rádio Ideal FM 87,9, lá na cidade de Formigueiro, do Rio Grande do Sul. Jovânia, um abraço para ela, um abração para o Ivan, para o diretor da Ideal FM, que é o Ivan Missal. Nosso abraço, Ivan. Muito obrigado aí, viu, por exibir o nosso programa na Rádio Ideal FM a 87,9. Em Formigueiro, Rio Grande do Sul. Eu ia falando Minas Gerais, nunca vi Formigueiro, Rio Grande do Sul, né, Delcio Moura? Presta atenção. Mas então, meus amigos, por que será que o nome desse lugar é Formigueiro? Lá, a minha cidade, a sede do município que eu nasci, chama-se Lagarto, em função de uma pedra que tinha lá, e esta pedra tinha o formato de um lagarto. Então o pessoal colocou este nome, segundo conta a história. Agora, Formigueiro, por que será? O pessoal da Rádio Ideal sabe me dizer por que Formigueiro? Fala aí, Ivan, a história de Formigueiro, por que este nome? É porque tinha um formigueiro muito grande aí e esse formigueiro deu nome ao lugar? Será que... Eu sei lá. Bom, vamos cantar. Esta música vai para todos vocês aí de Formigueiro, todo o pessoal que curte o Edelson Moura e o programa Amado Batista, Nossa Senhora Aparecida. Dia e noite iluminando o seu altar, milhões de filhos o ano inteiro a seus pés irão tocar. Em cada dia uma esperança, obrigado por esta vida. Oh, mãe querida, Nossa Senhora, Madre Teresa, estão no céu eternamente, mas continuam protegendo seus irmãos, a sua gente. Mas esta vida não é nada, e sim apenas uma passagem aqui na terra. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, a mãe do mundo, a mãe de todos, a mãe de todos, ao infantil. É nossa estrela, é nossa luz, é nossa mãe, é nossa vida. Nossa Senhora Aparecida, oh Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Nunca dorme, está em todos os corações. É uma força universal, está no céu, nos dá o perdão. Ela é o amor, é a salvação, é alegria, é a nossa vida. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, a mãe do mundo, a mãe de todos, a mãe de nós, ao infantil. Nossa Senhora Aparecida, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Edelson Moura. Aguinaldo Almeida é nosso ouvinte lá do loteamento Rio Catolé, na Vila Érica de Itapetinga, no estado da Bahia. O Aguinaldo diz assim na mensagem dele: eu ouço seu programa pela Rádio Vida Nova FM, geralmente começa às 13 horas e termina às 14. É quando eu saio para trabalhar e já saio abençoado com as palavras de conforto que você sempre nos dirige. Tá vendo, minha gente? Gostaria de ouvir Edelson Moura uma música, oferecendo para toda a minha família, para o meu compadre André, para minha irmã Cléia, para minha tia Rosália, Rosália Almeida, para meu filho Henrique, para minha esposa Jocelícia, para os meus pais Arlindo, Marisa e todos os meus irmãos, João, Patrícia, Silvana, Marcelo, Amarildo, Marisete e Ronaldo. Edelson, o melhor presente que você pode nos dar é a sua dedicação e o pouco do seu tempo, principalmente quando você nos fala as palavras de conforto. Eu agradeço a Deus por você ser esta pessoa tão simples. Que Deus esteja sempre com você, mas que, acima de tudo, que você esteja sempre com Deus. Bacana, Aguinaldo. Fiquei até sem palavras aqui para agradecer a você. Realmente é tudo na vida que nós necessitamos. É que Deus esteja sempre com a gente, porque Ele é onipotente. Ele é o nosso caminho, a verdade, a vida, né? Precisamos mesmo estar sempre com Ele, todo instante. Tudo que a gente tem, devemos agradecer a Deus. Tem um ditado na minha terra que é tão simples: o pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é muito, né? E o muito sem Deus é nada, não vale absolutamente nada. Oh, meu Deus, é a mais pura verdade. A hora do quebra-galho. Vou mandar para a galera toda lá do setor de transportes da rodoviária. Ei, tripa seca, cuidado, velho, com esse trânsito aí acochado. Ele está saindo pro trabalho, pega um trânsito acochado. Vai devagar, tripa seca. Cadê Galo Cego? Um abraço pro Galo Cego. Falar em Galo Cego, deixa eu mandar também um abraço pro Boca de Álcool, né, que está sempre ouvindo a gente. Vai lá com cuidado, Boca de Álcool. Para de beber, rapaz. A cachaça não leva ninguém pra frente, não. É só pra trás. Edelson Moura canta: Cadê Você? Paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Te procuro no mesmo olhar, cadê você? Eu só te encontro nesta canção, no mesmo olhar, cadê você?